Quem? Células é foda. Jazz pra minha. Sinto muito por não ter dado certo, mas te confesso que no fundo eu vou sentir saudade. Mas cê sabe que infelizmente o mundo é incorreto. Eu nunca vou me arrepender da nossa tatuagem. E pelo amor de Deus, se cuida, vê se não se perde. Você é lindo, o mundo é seu, é só cê ter coragem. É claro que cê vai ser rico, é uma questão de tempo. E a te chama pra jantar, cê tá livre mais tarde. Na verdade isso não faz sentido, porque vamos se separar se a gente ainda se ama. Eu fico louco só de imaginar você com outro. Te juro que não vai ter outra lá na minha cama. Sou ciumento mesmo, eu sou maluco mesmo. Mas nunca vou te machucar, cê me conhece bem. Odeio ver você chorando, dá mais uma chance. Te prometo vai ser gostoso, eu te quero bem. Cês não viram como ela dança, parece um espetáculo. Ela já me deu, me dá um maço de cigarro. Preciso pensar enquanto a gente dá um trago. E partiu, partiu, partiu. Só tira essa roupa pra você ver se eu não te amasso. Pode gozar muito depois dormir no meu braço. Mano, é tão gostoso um homem se sentir amado. Ai, Deus te abençoe, amanhã e hoje. Eu sei que na sua vida tudo vai dar certo. Obrigado mesmo e me desculpa, tá? Eu sei que eu errei, não era o mais correto. Eu vou orar pra Deus pra te trazer de volta. Mas se ele achar melhor ser com outra pessoa, que você seja a mulher mais feliz do mundo. Você ficava lindo usando minha roupa. Minha mãe te ama e vai sentir sua falta. Que nem eu vou sentir do miojo com ovo. Minha irmã até agora tá brava comigo. Vem se falar com ela, vem pra cá de novo. Você ficava linda até quando bebia. Se bem que meio copo te deixava alta. Amava quando fazia aquela vozinha. Te amo, tá? Cês não viram como ela dança, parece um espetáculo. Ela já me deu, me dá um maço de cigarro. Preciso pensar enquanto a gente dá um trago. E partiu, partiu, partiu. Só tira essa roupa pra você ver se eu não te amasso. Pode gozar muito depois dormir no meu braço. Mano, é tão gostoso um homem se sentir amado. Foda.